Ridículo. Começaria dizendo que o amor é ridículo, carregado de cenas sem nexos, com cortes sem sentidos, recheado de buquês bregas de flores, declarações e músicas melosas em cima de telhados. O amor é ridículo. E mais ridículo ainda é aquele que escolhe vivê-lo de outra forma, senão essa. O amor é feito para ser anunciado, escrito nas placas e nos stories das redes sociais. O amor é feito de roupas que não combinam, de trajes antiquados e de peças de teatro com uma cítara que fala a verdade. O amor é ridículo. Extravagante, eu diria. Cheio de babados nos vestidos, blush e rímel. Rostos brancos de pancake, narizes vermelho azulados. O amor é extravagante como um circo, cheio de anões, palhaços e mulheres suspensas pela força dos cabelos. O amor é extravagante, não mede palavras, gestos, anseios, ciúmes, zelo. O amor precisa ser gritado por vozes, cores, cheiros, toques. O amor é extravagante. E cinzenta e parca é a vida de quem não o vive assim. Caos. Caos seria a próxima palavra. Uma desordem cinematográfica nas mãos do editor. Horas e horas de cenas gravadas sem a mínima ordem e organização. A necessidade de organizar numa linha do tempo racional o caso emocional vivido em um dia, uma semana, um mês, um minuto. Um grande bordel, cheio de danças, músicas, risadas, prazeres, carícias e o que mais? O amor não tem tempo e espaço, ele absorve o tempo e absorve o espaço, como um furacão cujo epicentro são duas pessoas em transe, devorando tudo que encontram pela frente. Dias tornaram-se semanas, semanas tornaram-se meses, e então, em um dia nada especial, eu fui até a máquina de escrever. Me sentei e escrevi nossa história. Uma história sobre uma época, uma história sobre um lugar, uma história sobre pessoas. Mas acima de todas as coisas, uma história sobre o amor que viverá para sempre. Exagerado. Para acabar, exagerado. Ouro, diamantes, cores e vestidos. Mas também pobreza, miséria, simplicidade e entrega. É presente e poesia, é presença e romantismo. O amor é um exagero, seja ele qual for, seja ele embaixo da ponte nas ruas de Paris, seja ele num acesso de ciúme doentio, seja ele num revólver a ricochetear na Torre Eiffel. Ai, o amor por fim é shakespeariano, porque o amor é dramático. É recheado com uma pitada de finitude, de desafio, de impedimento. O amor não é simples, a paixão é, mas o amor não. O amor é construção, é luta, é briga, é desacordos para a construção de um maior acordo. É, por fim, e com um fim ao bom modo greco-inglês, banhado nas cores vermelhas da paixão e do sangue. Porque o amor exige até a sua última gota de sangue, de alma, de suspiro. Ao bom modo das tragédias, o amor grita no primeiro ato o aviso: ame o quanto antes e busque ser amado. Vai saber quem, nesta peça, chegará ao ato final. O amor, para acabar, não pede nada em troca, a não ser o amor. Eu não te devo nada e você não é nada para mim. Obrigado por me curar da minha ridícula obsessão por amor. Afinal, a coisa mais importante que se pode aprender na vida é amar e, em troca, ser amado. Thank you.